Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Nesse verão, resolvi fazer algo de diferente. Decidi ficar na minha casa, na minha piscina, jogando meus bons jogos, curtindo esse verão maravilhoso da Europa, da Espanha, e dividindo com vocês esses momentos no podcast. A água está geladíssima. Vamos mergulhar? E tiveram boatos de que eu não gosto de jogos. Se isso não é gostar de jogos, porra, imagina o que é gostar, né? Começando a sua 53ª edição! Excelente, começando 11h20 da noite. Cachorro? Que cachorro que é? Cachorro do pagode! Menina, sou louco por ti, mas sou pobre de maré, maré. E é isso aí. E nessa semana estamos reunidos aqui para a nossa batalha épica musical. Disco Ninja! Cachorro do pagode. Não faz o menor sentido isso. Pra quem não sabe as regras e tá dançando mal, dando muito mole, eu sou o Ninja Inimigo. E nessa semana na batalha musical aqui com a gente tem, inovando, quem o Logan? Parafraseando Ninja Inimigo, e nessa semana. What the fuck? O mestre Splinter. Recado pro Ilapso. Ilapso, que viaja pra fora e tá presente pros amiguinhos, traz jogo de videogame, essas paradas assim, saiba, eu também aceito. Eu não tenho videogame, mas você pode me dar o videogame. Beleza. O Senhor da Eternidade! Olá, o meu nome é Senhor da Eternidade e hoje eu quero fazer um pronunciamento para vocês. Eu queria dizer que este podcast não é nas coxas, não é filler, é Disco Ninja, mas é um podcast sério, feito com total seriedade. E para comprovar isso, nós temos hoje o K.O. Logan. Todo mundo sabe que quando o K.O. Logan participa, o podcast é sério. É verdade. Aliás, ele foi tão sério que a gente, inclusive, discutiu legislação e decisões judiciais, né? No último podcast. Quer dizer, no último, não, no penúltimo. Antepenúltimo. Sim, e espero que isso se repita nesse podcast aqui. Vamos discutir legislações e discussões. Da música! Direitos autorais. É isso aí. E nessa semana, será que MP3 é crime? Nessa semana nós vamos girar novamente nosso globo de luz do combate e treinar as nossas gingas e passos de quem será o melhor e único, o avassalador Ultra Ninja Master DJ. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Chipa. Deixa eu desligar o stream que eu tô vendo aqui pra não dar merda. Pra não dar aquela latência maneira. Dá merda. Pra não ficar escroto. Pra não dar merda, vai. Atenção, ouvinte, se essa ligação estiver... Ligação não. Se essa leitura de e-mails estiver com um áudio extremamente escroto, a culpa é do Senhor da Eternidade, porque nós estamos gravando no computador dele. Não, a culpa não é minha. A culpa é sua, porque você não consegue botar seu gravador pra funcionar. Não me fode. Se fuder. Então, hora de leitura de e-mails. Tem que microfone. Leitura de e-mails, vambora. Aliás, antes da leitura de e-mails, qual é a boa de hoje? Jogar um LOLzinho, velho. Quais são as regras do LOLzinho de hoje pra comemoração de início das férias? Minhas, né? Porque eu fui o único filho da puta que só entrou em férias agora. Porra, boa pergunta, cara. Mas é alguma coisa que vai ficar chata, mas eu não sei bem, não. É o seguinte, você só pode jogar se você bebe álcool. Primeiro. Segundo, você joga e cada vez que você morre, você vira uma dose de cachaça. Ah, é só não morrer, porra. Só um número vai ficar doido. Ganha quem tiver vivo no final da noite. Ah, já é. In real life, óbvio. Óbvio, óbvio. Mas vamos lá, porque essa leitura de e-mails mais tarde que nós já fizemos, ela está 4 horas da tarde do dia do lançamento. Daqui a uma hora a gente deve estar lançando esse programa. Então, valeu, galera. É isso aí. Abraço. Abraço. O primeiro e-mail aqui, dá uma lida aí. É do Carniceiro Boladão. Então, e-mail do Carniceiro Boladão. Falei. É. Enquanto aqui temos o Dark... Pô, ele mandou um link louco aqui que eu não vou ver porque, porra, você acha que eu vejo o link que o nego fica me mandando aqui? É um vídeo maneiro do maluco que fez a música do... de Boladones. Enquanto aqui temos o Dark Sorceress e o Eu Sou um 337, lá no Zeu eles fazem isso, fomos honrados. Like a boss! Dessa vez ele teve a dignidade de não colocar Sent From My iPad, né, cara? Pelo menos. Dignidade. O vídeo é maneiro, tá aí no post, eu acho que tá aí no post. Então dá uma olhada aí. Muito que esteja ali no post. A gente tem e-mail aqui também do Saci de Patinete. Coitado, ele manda e-mail aqui achando que o Ilaps ia ler, tadinho. O Ilaps, meu amigo, o Ilaps tá na puta que pariu ele. Ele não vai voltar tão cedo. Sente. Olha só, o e-mail dele aqui é: eu gosto de jogos de diversão, nem ouvi o podcast da semana. Só estou aqui pra dar um recado pro Ilaps. É, cara, fiquei sabendo uma parada aí que me chocou bastante. Judeus são circuncisados, tá, né? Circuncidados. Mas que porra é essa, Lápis? Quer dizer que você não tem prepúcio? Caralho, prepúcio, ó. Caralho. É site. Ele não sabe falar circunzados, mas ele sabe botar prepúcio, né? Ele então, botou até acento. Botou até acento. Caraca, hein? Agora entendi porque você é o cara mais desgraçado do podcast. Deve ser uma barra não ter parte do pau. Aposto que você sofreu bullying na infância. Caralho, maluco. Bateu até pena de você. Caraca, hein, Lápis? Que merda, cara. Você não tem prepúcio, olha só. É, amigo, a vida é dura pra todos nós. Menos pro Lápis, que só tem metade do pau. Esse foi o e-mail do Saci de Patinete, grande contribuição, gostei muito. Eu gosto muito quando as pessoas mandam e-mail assim. Elas falam assim: vamos mandar e-mail, mas a gente vai falar porra nenhuma que contribui pra cedo nenhuma. A gente vai só. A ideia inicial do quadro era assim: a gente prolongar as discussões do podcast, né? Com os nossos ouvintes, que eles mandam a opinião deles. Só que aí a galera começa a falar: não, foda-se, vou falar do pau do Ilaps. Pau do Ilaps é o assunto interessante da semana, entendeu? Então vamos fazer um cast semana que vem. Eu gosto de jogos no 54. Pau do Ilaps. Vai lá, lê o próximo aí. Porra, tem que ler mesmo? Tem que ler. E aí tu se fudeu, é meio gigante. Puta que pariu. Tubarão Urbano. Agora sim. Ele aceitou, Manolo. Fala, galera do Baixo Feito Soco. Mudei o nick. Valeu pela dica. Realmente ficou melhor. Claro que ficou melhor, porra. Qual era o nick antes? Urban Shark, né? Urban Shark. Nossa senhora, cara. Sim. O nick que eu uso foi baseado em um desenho fodástico que pegou carona no sucesso das Tartarugas Ninjas, que eu assistia quando um moleque chamado Street Sharks. Porra, clássico Street Sharks. Esse desenho é irado. Era foda demais. Apenas era opcional, mas era irado. Porra, era muito opcional, mas era irado. Era tipo Gárgulas, que era opcional, mas era irado pra caralho também. Exatamente. Não, mas tinha os desenhos menchuns que eram escrotos pra caramba, tipo Tutubarão. Tutubarão era muito escroto, cara. Muito chato, cara. Eu conheço meia dúzia de pessoas que gostavam de Tutubarão. E nem sabem por que gostavam. Cara, porque era irado, porra. E tinha o desenho das múmias. Tu lembra o desenho das múmias, moleque? Caralho, velho. Então não lembra o desenho das múmias? Não, tu lembra agora não. As múmias, peixito antigo, elas vêm, são as múmias. Muito foda, enfim. Depois pesquisa que é foda. Beleza. É, intro do desenho fodástico. Ele botou intro. Ah, mandou a abertura do desenho. Ah. Talvez esteja aí no post, galera. Provável que não. Muito provavelmente não, mas tenha fé. Fiquei feliz em ouvir meu e-mail no programa. Valeu. Duvidava que acabaria indo pra gravação. Olha só, então você deve estar feliz de novo agora, né, cara? Você está 3 em dobro. Mas então, cara, a gente lê tudo que é e-mail, a gente é puta da galera aqui. Mas enfim. Com certeza. Mas conta aí, se mano, muito e-mail, a gente só resume os e-mails. A gente fala assim: fulano falou que o pau de lápis é circuncidado. Vocês brincaram, mas realmente a mãe de alguns amigos meus fizeram eles próprios quebrarem. Caralho, que sick, cara. Total máfia isso. Aí lembrando aí, semana passada ele mandou e-mail falando que os jogos hardcore, tipo GTA, que os pais dos amigos dele não gostavam que os amigos dele jogavam, eles obrigavam os próprios filhos a quebrar o DVD do jogo. Tipo assim, tá vendo? Pega esse GTA! Pega esse GTA! Quebra no joelho agora! Quebra, moleque! Calma! Engole o choro! Engole o choro! Foi quase um complô materno. E para poderem jogar, vinha na minha casa ou na de outro colega que também tinha o jogo. Essa história não foi nada. Tem amigos que as mães usam métodos sádicos pra traumatizar seus filhos na hora de educar eles. A mãe de um amigo meu fez ele tacar fogo nas cartas de Yu-Gi-Oh! Caralho. Ai, dizendo que aquilo era do demônio. Nada como tacar fogo na coisa do demônio, né? É tipo um ritual. Demônio, cara. É realmente foda de pessoa bitolada em algo. A mãe dele não acredita no coração das cartas. Olha só, cara, eu concordo. Realmente Yu-Gi-Oh! Tá do demônio. Tem que jogar Pokémon Card Game, muito mais grave. Esse, inclusive, você falou em fogo. Tá cheio de fogo na casa, cara. Tá pegando fogo alguma coisa aqui. Cara, maneiro, hein? Maneiro, hein? Irado, mas enfim. Não, eu acho que o meu pai tá fumando uma coisa, tá bom. Pior que o nego vai achar que seu pai fumou maconha mesmo. Pode crer, né, cara? Caiu. Ele tá fumando charuto, tá? Pra informação de vocês. Mas enfim, meu sobrenome é italiano mesmo. Faz sentido, então, a mãe dele obrigar, a mãe dos amigos dos italianos dele obrigar os filhos a sofrer um palmo mafioso. Mas enfim, realmente muita gente pergunta se eu sofri de mafioso. E você responde, claro, cala a boca, mas esquece. Se você souber, eu vou ter que falar com meu padrinho. Um cast sobre Castlevania seria muito foda. Sou fãzaço da série e zerei a todos que são side-scroller. Ó, pessoal, esse Castlevania é true, né? Porque jogar esse jogo. Castlevania é mineiro, tu não lembra, não? Aquele que tu não controlava ou a menininha ou o maluco do Scott. Eu lembro e lembro que não era maneiro, serve? Era tão maneiro, sim. Ainda tem uma versão depois que lançaram que era maneiro também, que tu jogava com o Loboman. Essa aí eu nunca joguei. Mas enfim, vamos para o assunto do cast. Caralho, realmente, a gente fez o podcast. Primeiro e meio. Caralho. A gente fez sobre o assunto do podcast. Foi caralho, não sei se vocês lembram. Caralho. Quando ouvi o tema, senti uma nostalgia foda de quando eu jogava RPG com meus colegas na escola. Principalmente em Vampiro à Máscara. Meus grupos de RPG nunca duravam muito, já que muitas pessoas se entediavam. Então eu, minha amiga e o mestre estavam sempre procurando o pessoal pra jogar, que é foda pra caramba. Não é dos amigos, né? A culpa provavelmente é do mestre, que mestrava mal pra caralho. O cara falou assim: então, vocês chegaram na cidade. Na cidade tem muitas luzes, tem muitos postes, tem muitos prédios. O que vocês vão fazer? Infelizmente, nunca conseguimos completar uma história sequer, até que um dia desistimos de procurar pessoas para o grupo e fomos apenas com nossos joguinhos de PC e consoles. Ótimo cast. Continue com o trabalho me fazendo rindo sozinho enquanto ouço o programa, fazendo as pessoas acharem que sou mais louco do que já pensava. Interessante, interessante. Desculpa o e-mail ter ficado gigante. XD. Eu falei XD. XD. Vamos, rapaziada. Desculpa o e-mail ter ficado gigante. Uma cara gay. Um abraço, pessoal também. Abraço. Não, porra, mas dá lá. É porque ele joga de La Sombra, velho. Sombra XD, né? La Sombra é XD. La Sombra é XD total, né, cara? Isso aí, notícias? Vamos pra notícias? Vamos? Tem notícias? Tem notícia, pô. Tem notícia. Primeiro, nós ficamos todos cheios de sacanagem no cio. Tava no cio no começo do ano por causa do lançamento de um jogo de luta que a gente esperou pra caralho. Marvel vs Capcom 3. A gente essa notícia, amigo. Aí a gente lá, caralho, vai lançar. Aí quando lançou, a gente comprou, tipo, no lançamento, mandou um comandante cobrar pra puta que pariu do mundo pra ele comprar isso pra gente, trazer pra gente jogar na semana seguinte. Aí ele trouxe, ele jogou pra caralho, todo feliz. Yeah! E a gente falou, caralho, vai ter muito personagem DLC que a gente vai baixar, vai ser irado, né? Vai ser muito irado. Não. Lançaram dois personagens DLC, a Jill Valentine e o Shuma Gorá, e eles esqueceram depois, falando, foda-se vocês, vamos, foda-se. Aí a gente tá, tudo bem. Um dia, quem sabe, eles podem ainda mostrar um pouco de amor, né, pra gente. Aí na Comic Con agora, que virou Game Con, né? Porque na Comic Con o nego resolve deixar notícia de game pra Comic Con. Então, na Comic Con eles falaram: Marvel vs Capcom 3 não vai ter mais DLC. Nós vamos lançar um novo jogo chamado Ultimate Mortal Kombat. Não. Ultimate Marvel vs Capcom 3. Ok. Nesse jogo vai ter 12 personagens a mais e um modo de espectador. Então gaste mais $50. E sabe o que você faz com o seu Marvel vs Capcom 3, seu eternidade? Você enfia no cu. No cu! No cu! Você sentir as dores e quer. O mais, pode virar frisbee, pode virar frisbee pro cachorro ninja. Caralho, frisbee pro cachorro ninja, maluco. Aí, a gente precisa de um cachorro ninja de estimação pro nosso podcast, cara. Como é que a gente precisa de um cachorro ninja, cara? Mascote. Cara, eu posso vestir meu cachorro de ninja, tá errado. Pô, com certeza. Aliás, ao mesmo tempo na Comic Con, a própria Capcom também lançou um vídeo de divulgação muito maneiro do novo Street Fighter vs Tekken, dos novos personagens pronunciados. Tu já viu? Não, não vi, cara. Quais são os novos personagens? Mostraram ali o Hugo do... Sério? Foda? O Hugo, a Poison. Eu não sei se eu chamo de a Poison, né? Porque o Traver... Não, não fala, não fala. Na Subit não merece saber isso. A Poison. E no finalzinho do trailer tem uma surpresinha. Então dá uma olhada aí, o link tá no post, é bem porra, maneiro. Sabe fazer ver o trailer mesmo? Caralho. Olha o spoiler aqui, depois você corta, né? Stars come out like the ghost of yesterday. So drink 'em down, cause some things never change. Mas então, Ninja, quais são as regras? Pra quem é feio e não sabe as regras, tô falando, Disco Ninja, toca a musiquinha. É feio e não sabe as regras, tô falando. É feio, feio, feio, feio, não sabe as regras. Não, não, não sabe as regras, tô falando. Tô falando. É feio, tô falando. A verdade é a seguinte, isso é uma batalha musical, Kyo Logan. Você, que é virgem de Disco Ninja, vai aprender agora. Presta atenção. Aprender? Aprender? Eu vou ganhar! Nossa, caralho! Caralho! Chegou chegando assim, meu irmão, dá licença. A parada aqui é a seguinte, vou ganhar, meu irmão. Sabe por quê? And remember, respect is everything. Kyo Logan, são 3 rounds. Em cada round, cada um vai escolher uma música e vai ter uma votação. E nessa votação, no nosso site, que é site www.baixofrentor.com, a gente vai saber quem é o vencedor do round com a melhor música escolhida. Só que... Ah, eu tenho uma pergunta importante. Pode falar. Muito importante. Quem ganhou o último round, que é o último Disco Ninja? Eu nem lembro, porque normalmente era pro Ilapso avisar na... O que acontece? É pro Ilapso avisar... Então quer dizer que não estamos computando esse tipo de informação. A gente computa, só que é pro Ilapso avisar na leitura de e-mail. Só que o Ilapso fala, eu não ganhei, então eu vou fingir que não lembro. Dessa vez, pra não ser igual aos outros, nós estamos inovando. Nós botamos mais regras, porque a gente tem um advogado aqui, então tem que ter mais leis, mais regras, mais paradas, pra poder ficar sério a parada. Objection! Tem que ter narrativa. Tem que ter narrativa, tem que ter Sempre teve, né, Mestre Printer? A gente sempre conta uma história antes de começar. Então, vamos lá. Cada round vai ter uma regra especial que não pode ser violada. Então, pra começar o... Round 1. Senhor da Eternidade, qual é a regra do Round 1? Então, a regra do Round 1 é que não pode ter músicas originais. Você tem que usar alguma versão da música, algum remix, alguma situação que deixe a música diferente do que ela é. E é isso aí. Nossa. Inclusive, se você quiser pegar uma música exatamente igual e botar um no meio, tá valendo. É, cara, se você quiser cantar ela no microfone, tchá, tchá, tchá, tá valendo. Então, mestre Splinter, você está sendo aleatoriamente escolhido pelo dado invisível que eu joguei para começar. Tem dado em casa? Só invisível. Nice counter. Nice counter. Very nice counter. Ah, já que tem dado em casa, né? Fazer o quê? Vamos lá. É, eu tenho que jogar com essa regra, né? Jogar com essa regra. Se você não jogar com a regra, você está automaticamente eliminado e eu te desligo do podcast. Tá, beleza. Então vamos pensar aqui. Como é de surpresa, né? Ninguém sabia, preparou, ninguém escolheu antes, né? Vou pensar aqui. Não, tô brincando. É, já escolhi, todo mundo escolhe aqui. Você, ouvinte, não se surpreenda. Ninguém aqui tá escolhendo. Para de enrolar, cara. Fala logo. Improviso. É, e o pior é que ele dando essas satisfações fica com mais cara de nas coxas. Não, cara. No último podcast ele começou, não sei quem se quer, e o Lápis falou: é a música do diabo, foda-se. Tá ok. Mas então, no primeiro Disco Ninja eu escolhi um jogo, esse remix, apresentado aproximadamente uma hora atrás, e já virou meu remix favorito desse jogo. E olha, o cara tá contando vantagem agora só porque foi ele que mostrou, né, Ninja Inimigo? Ele falou, quero uma música pra ganhar. Toma essa música pra ganhar, mas só não vai ganhar a minha. Eu tinha até escolhido uma outra música, um outro remix dessa música, é uma das primeiras que aparecem no jogo. Mostrei pro pessoal, aí o Ninja Inimigo veio com uma outra, já ouviu essa aqui, eu achei muito boa mesmo, é melhor. E por isso eu tô trazendo pra vocês, tá? Toque Disco Ninja do Cachorro. Disco... Mestre Splinter, Pablo! Então, estão vendo aí o teminha que toca em Lost Woods, que é a Sarah Song, que você depois de tocar na sua Ocarina do Adona, Ocarina do Tempo. Pra quem não sabe, a Sarah é a Kokiriki. É a menina que não importa a idade que você tenha, comer ela é pedofilia, meu irmão. Pra sempre, pra sempre. Sempre, pra sempre. No mundo, no mundo. Mas essa música é muito jogo, cara. Pelo menos pra mim, porque é a primeira que você aprende no Ocarina, não é? A princípio você tá errado, cara, mas prossigo. É a primeira música que você... Não é a primeira música que você aprende o Ocarina, não. A Salia, na verdade, ela te dá o Ocarina na mão e fala, vai tomar no cu, leva essa porra pra puta que te pariu. Aí você sai com o Ocarina sem saber tocar nada. Aí a Zelda que vai te ensinar a Song of Zelda Lullaby fucking lá. Que é a música muita aplicação no mundo. Então vou reformular o que eu disse aqui. Ela não é a primeira música que você aprende. Foi provado aqui por A mais B. Mas ela é, na minha opinião, a primeira música que vale a pena, por livre espontânea vontade, poderia tocar no meio da Zelda só porque você acha a música maneira. Que nem Bolero of Fire. Eu vou ser o próximo, então. Nessa regra que a gente tem que escolher um remix, fucking mix, oh my god, holy shit, eu escolhi um dos jogos que tem as melhores trilhas sonoras de todos os tempos, né? Não é Chrono Trigger, não é Mega Man. Também não é jogo de luta. Então o que sobra pra ser um jogo foda de trilha sonora? Sonic. Pra mim, um excelente jogo de Sonic com trilhas sonoras maravilhosas é o Sonic 2. E uma das minhas músicas preferidas do Sonic vai tocar agora nesse remix avassalador aí que... Disco Ninja! Cachorro! Toca essa porra aí! Essa música, ela é do Sky Chase. Essa é aquela fase que você vai em cima daquela navezinha do Tails, tá ligado? No Sonic 2. Até a penúltima fase, a última fase. E nela é uma fase mais tranquilinha, você escuta a música calminha e tal. E a música é bem legal. Então nesse remix, ele dá um ar novo, mas continua com aquela música calma, com aquele tom de... é a calma que bate antes do desespero. Fudeu. Quando isso aqui acabar, eu tô na merda. Mas vou relaxar aqui, porque o Tails tá pilotando essa porra. E tu vai. Essa fase é até tartaruga voadora. Não lembro nem porque tinha tartaruga voadora. Quer dizer, era fácil essa fase, não. Tartaruga voadora? Era tranquila, tranquila a fase só. E a música era bem relaxante. Tartaruga voadora é... Tartaruga voadora é Copa de Mar, hein? Tem que ver isso aí. É isso aí. Cara, eu sempre perguntei uma parada, tipo, a gente provavelmente já discutiu isso em algum dos episódios de Sonic ou Duplo de Rola. Por que, que o Tails tem um avião se ele voa, velho? É pra poder levar o Sonic, né, cara? Ele leva, isso é só carregar, velho. Rolava isso. Ah, é verdade, mas ele cansa depois de 20 segundos. Ah, é, pode que ele cansa. Tem razão, faz sentido, faz sentido. O avião não cansa. Próximo, Senhor da Eternidade. Senhor da Eternidade. Então, cara, hoje de tarde eu recebi uma ligação do ninja inimigo, né? Aí eu já olhei pro celular e fiz aquele cara assim... Puta que pariu, vai me pedir pra ajudar a editar o podcast. Esse moleque. Aí eu atendi e beleza. Ele falou, cara, hoje tem uma boa notícia pra você. Eu falei, e aí, cara, qual é a boa notícia? Hoje vai ser Disco Ninja. Eu falei, caralho, irado, vai ser Disco Ninja. Aí já entrei aqui no meu Mozilla, que vi todos os meus bookmarks aqui das músicas favoritas, boladas aqui do Disco Ninja que eu tava guardando. Aí ele vem e fala, pô, mas vai ser cheio de escrotice. Uma vai ter que ser remix, a outra vai ter que ser... E a outra vai ter que ser... Aí eu, puta que pariu, velho, que filha da puta. Vou jogar essa porra aqui tudo no lixo e vou começar do zero. Mas aí eu me lembrei, e aí a primeira tinha que ser remix. Só que aí eu me lembrei que tem um viado francês que ele faz uns vídeos, que ele toca, ele faz umas versões de banda das músicas de jogos. Ele faz usando o bidê, que é francês, né? Ele faz usando bidê. Aí ele grava, tipo, ele é um músico boladão, apesar de ser viado. E usar o bidê. Em francês. Bidê. E usar bidê, beber água do bidê. Beber água do bidê pelo cu. E ele toca, tipo, todos os instrumentos do mundo, é bizarro. E aí ele fez várias versões de várias músicas e eu comecei a catar as musiquinhas. E na verdade quem escolheu foi o Ninja Inimigo, porque eu ia botar uma outra música e ele falou, pô cara, mas essa aqui é muito mais maneira. Aí eu pensei, ah, pô, realmente, essa é muito mais maneira, eu tô ligado. Eu pensei em botar essa, só que essa você já usou no podcast 32 vezes. E pô, vai ficar repetindo música. Só que aí a versão tão foda que ele me começou a colocar assim mesmo. E como é remix, então... remix a gente não usou ainda, então, tá entendendo? É verdade. Uhum. É original, porra. Então, toca aí, Disco Ninja, filha da puta, a musiquinha da última fase do Mega Man 2, velho. Fala cachorro. Cachorro é o caralho. Pô, então, cara. Eu acho que essa versão, a música original, em 8 bits e tal, ela já é empolgante. Essa versão com a guitarra e todos esses instrumentos juntos, não é aquele som escroto de guitarra suja que normalmente o maluco faz na garagem dele, todo mal lavado assim. Ah, eu sou um filho da puta, vou tocar essa guitarra aqui na frente do YouTube e ser fora pra caralho. Não. O maluco teve um cuidado de masterizar o áudio direitinho. O som ficou excelente. Esse remix tá no meu top 10 hoje em dia. Só não vai ganhar do meu, mas é foda. Ah, vai sim. Na enquete vai ganhar do seu fácil. Mas enfim, cara, não sei como é que eles faziam musiquinha 8 bits, cara. Mas se você ouve a música, você vê claramente que é tipo uma guitarrinha tocando, cara. Que é uma linha de guitarra. É uma guitarra em 8 bits. Tem uma linha de guitarra, tem uma linha de baixo, tem uma linha de bateria. Não sei como é que funciona, velho. Tem uma guitarrinha 8 bits lá, cara. Uma guitarrinha 2D. Primeiro você entra no mundo 8 bits. Aí você faz a sua banda 8 bits e toca. Simples assim. Oh. E tipo, essa música é o tipo de música que você ouve muito, né, cara? Porque você, graças a Deus, esse jogo tinha continuado infinito. Pela felicidade de todos. E aí você ficava nessa fase basicamente sua vida inteira. Eu, por exemplo, nunca passei. Exatamente. Você anotava o password, ou você nunca desligava o videogame, ou você usava sempre o password pra voltar pra essa fase e ouvir essa música e morrer. Morrer. Essa música cai pro ventre, aí morre. Próximo! Queologan! Aprendeu como é que se faz, Queologan? Aprendeu? Aprendi. Então... Cachorro? É culpa... Que cachorro quer? É culpa você! Cara, é... Essa música que eu escolhi é... Ai, nossa, primeiro... Ai, que bonita a emoção, né? Essa música eu escolhi... Ai, nossa! É a emoção de estar no Disco Ninja. É, então, essa música que eu escolhi, na verdade, ela é recente. Eu não conheci ela até, sei lá, talvez alguns meses atrás. E, obviamente, é um remix, porque essa é a categoria. Só que ela é um remix de duas músicas que eu considero muito interessantes. Inclusive... Não, interessante não. Excelente! Excelente! Só que melhor que eu, pra falar sobre esse remix, eu vou aqui, inclusive, me aproveitar e citar o Ninja Inimigo. O Inimigo disse... Olha só, como é que eu vou ganhar? Porque eu vou ganhar porque eu já tenho a citação do meu oponente. Um excelente music video. Aí você vai falar, ué, como assim music video? É porque eu fiz um music video com base nessa música. De um excelente mashup entre duas excelentes músicas. E na verdade, uma dessas músicas excelentes que é usadas é, pô, me acompanha desde 1995, quando eu vi um filme muito tosco, mas apesar de ser muito tosco, muito divertido e que tinha uma música tema sensacional, baseada numa franquia muito conhecida de jogos eletrônicos. E a outra música faz parte de uma banda que eu acompanho desde quando eu passei a gostar de música eletrônica, que é Prodigy. Então, enfim, sou fã de Prodigy desde que eu passei a escutar Breathe, Smack My Bitch Up e tantas outras. E é por isso que agora eu vou pedir para o Disco Ninja do Cachorro do Pagode tocar o remix excelente de Smack My Bitch Up com a música tema de Mortal Kombat. Enfia a porrada na minha puta no Mortal Kombat. Ele falou, não, porque tem a Brief, a Beach Up e várias outras. É. Ué, que eu... Várias. Tá bom, vamos lá. Não. Você desafiou a besta das músicas eletrônicas e tipo tu. Cara, realmente é que eu senti, não. Você tá me trollando, cara. Você tá trollando, cara. Tem que passar no top 10 da MTV, senão não. então você não conhece, não reconhece como música. Exatamente. Aí agora, a música tema de Mortal Kombat sempre foi um troço, assim, sensacional pra mim. Então eu sempre gostei muito de ficar escutando música tema. Engraçado porque eu sempre achei que a música tema do Mortal Kombat tinha um jeito bem diferente da série, mas ainda assim era uma excelente música. Sempre fui fã de Mortal Kombat, sempre fui fã da música tema de Mortal Kombat, apesar de não ser um grande fã do filme de 1995, e sempre fui fã de Prodigy. Aliás, né, que vai pedir, porque é a música usada nesse remix, é do excelente CD deles, que é o Fat of the Land. Mas enfim, aí... Desclassificado. Por quê? Cara, claramente é um mashup, cara, isso não é um remix, é um mashup. Porra, desclassificado. Não, mas você definiu que o remix... Não, desclassificado. Remix existe mashup, velho. Se você tivesse dado um peido no meio da música, já era remix, velho. Era remix, mas cara, misturar uma música com outra aí é mashup, não é remix. Não, cara, suposto. Veja bem, desclassificado. Assistam o music video que o Logan fez, é muito foda, tá no post aí, se eu lembrar. Então, exatamente, isso tem tudo a ver, porque esse remix é tão excelente que quando eu escutei esse remix eu falei, porra, esse troço é sensacional. E cada vez que tem aquele grito do Smack My Bitch, tipo, eu pensava, como é que isso tem a ver com o Mortal Kombat? E como é que isso tem a ver com uma música? E como é que eu posso integrar isso no vídeo? Eu fiquei pensando numa mulher apanhando, só que eu falei, faz sentido, eu não te culpo. Ele lembrou da última vez que ele foi pra cadeia por espancar dele. Lembrou do Bruno, né? Mulher apanhando, quem que eu posso usar? Kitana. Lilith. Se bem que a Shiva acho que não gritaria dessa forma, né? Mas aí acabou que, na verdade, eu usei o Zachary Moose lá pro vídeo. E eu fico muito lisonjeado com os elogios aí do Ninja Inimigo. Espero que tenha dado certo. É isso aí. Acerta que é site, YouTube, mil to mil. E apesar da pseudo-desqualificação, é você, espectador. É você. Você vota nele. O poder é de vocês. Não, teve um Disco Ninja aí que o Max Splinter escolheu a música de Donkey Kong e falou assim, então, galerinha que usa nick de Donkey Kong no site, ninguém votar em mim, né? Ótimo, ficando aí, porque você perdeu. E ele ganhou, então. Olha, muito sujo, né, cara? Sujinho. Perdeu. Vamos lá, eu venho aqui. Você ia perder, né, cara? Doce traseiro. Eu apurei a votação do Disco Ninja 3. É isso aí. Cara, que parcial. Tipo, você apurou a votação do troço que você participou. É muito, muito. Sim. Babachula, né, cara? Vambora! Round 2. Então, Mestre Splinter, agora que você tá triste aí, me fala aí, quais são as regras do Round 2? Cara, ele é clara desde o primeiro Disco Ninja, né? Você vai botar jogo de RPG, luta. Então, vamos repetir uma regra aqui. Tem que ser de luta, caralho. Tem que ter porradaria. Então é isso aí. No Round 2, só pode ter música de jogo de luta. E não é tipo, Street Fighter ou Mortal Kombat, não. Jogo de luta, meu irmão. De macho. Macho. Bros, tipo isso. Então, né? Kyo Logan, como você terminou o último round, a regra é clara, você começa o round 2. Round 2? Round 2? É contigo, meu irmão. Excelente, estão começando. Round 2? Round 2? O negócio é o seguinte. Falando sobre jogo de luta de verdade, essa música que eu escolhi, ela vem de um desses jogos de luta de verdade, especificamente o Killer Instinct. Qual é a música? Bom, na verdade tem duas músicas que eu gosto muito, muito, muito na trilha sonora do jogo. Eu acho que com aquele CD deles, o Killer Cuts, as músicas ficam infinitamente melhores ainda, os temas, né, de cada lutador. E nesse caso especificamente, eu peguei uma delas, e é por isso que eu vou pedir para o Disco Ninja do Bode do Cachorro. Do Bode? Tocar... Bode do Cachorro! Do Pagode do Cachorro tocar a música tema do Jago, sei lá como é que é a gente Jago. Fala. Jago! A gente já tocou tanta música de Killer Instinct que não tem nem mais o que falar, né? Então... Daqui a pouco fecha CD, cara. O que eu acho mais incrível aqui é do comentário do YouTube dessa música. Isso não faz muito sentido pra mim, não, tá? É uma um comentário faz todo sentido, que é Go Ninja, Go, Go Ninja, Go. Mas beleza, até essa parte tá. Aí vem outro comentário que tem 43 votos aqui e diz I could fuck up a nigga or two to this song. É um comentário. Eu particularmente sou mais fã do Go Ninja Go. Mas então, essa música eu acho excelente. Jogo tem uma trilha sonora excelente, né? Tanto é que tem uma trilha sonora excelente. Muito boa mesmo. É, a outra música que eu escolheria pra poder tocar, enfim, quando eu fiquei na dúvida entre o tema do Jago e a outra, vai ficar pra um próximo disco Ninja. Mas o tema do Jago eu acho muito maneiro, porque que nem, sei lá, Streets of Rage tinha umas músicas muito parecidas com música eletrônica ou batida da década de 90 do gênero Dance. É, esse tema do Jago, ele me lembra bastante também, com aquele refrãozinho muito tosco, mas que eu acho muito legal, que é o Let's Do It Now, alguma coisa assim. E quando eu toco isso aí, eu fico me lembrando das músicas dance da década de 90, que tinham aquelas letras fantásticas e aqueles refrões toscos. Então, it's eu acho que... It's the rhythm of the night. Of the night. Oh, my. Oh, yeah. Oh, yeah. Zap, you don't like a night. Não esqueça também. Rhythm is a dancer. E aí, por aí. Então, eu acho que a música tema do Jago é muito legal, porque ela me faz lembrar dos tempos em que eu jogava Killer Instinct tem que estar amarradão e depois escutava essa melodia que me lembrava muito de música dos anos 90 de dance. Então quem é o Logan que escolheu a música do Killer Instinct pro Disco Ninja vai escolher o próximo cara que vai escolher a música que vai ter sobre jogo de luta do Disco Ninja. Uou, irado. Então deixa eu só entrar aqui rapidinho no random.org. Entre random.org eu vou selecionar aleatoriamente aqui a pessoa que vai chamar. Somos 4 ao total, então vamos generar o número aqui de 1 a 4. Você não pode repetir, aí, não esquece. Deu 4, então vai ser você, ninja inimigo. Olha só, eu segundo de novo, então vamos lá. Tá sendo. O jogo que eu escolhi foi um dos jogos mais machos jogos de luta de todos os tempos. É um dos jogos mais irados e o meu pesar é que esse jogo... Arcana Heart. Não. Não é? Meu pesar é que esse jogo não tem uma continuação pros dias de hoje, pros gráficos de hoje, com uma jogabilidade melhor. E eu revivo o meu PlayStation 1 de vez em quando pra jogar esse jogo. Sim, eu já o fiz. Já liguei meu PlayStation 1 só pra jogar esse jogo. Que é foda demais. Puta que pariu. Outra coisa que me deixa muito triste é o personagem. Não tem nenhum personagem desse jogo no jogo Marvel vs Capcom 3, né? Por favor, jogo da Capcom, jogo foda, personagem foda. Tem até um personagem deles no Tatsunoko vs Capcom, de jogo opcional da série Versus pro Wii, mas não tem no Marvel vs Capcom, né? Então beleza, beleza, mas tudo bem. O tema é o tema que toca quando você tá na fasezinha do telhado da escola em Rival Schools. Disco Ninja, cachorra isso daí, meu irmão! Caralho! Você já jogou Rival Schools, Senhor da Eternidade? Nunca joguei. Então você é um merda, né? Não, Mestre Clipper? É um merda. Nunca jogou jogo de luta. Nunca jogou jogo de luta, meu irmão. Jogo foda pra caralho. São 3 ou 4 escolas que lutam entre si, moleque. Os alunos super poderosos, bolados, que dão Hadouken. E garotas que têm mini saia e mostram a calcinha. Despertou meu interesse. Bolados. Despertou meu interesse. Realmente essa é a escola que todos nós gostaríamos de fazer parte, né? E tem, não, mas tem um maluco que é um professor de natação cão que fica andando de sunga sem mais nada por aí, nadando no céu, moleque. Não, no céu? Peraí. Não é só sunga e mais nada. Olha só, deixa eu chutar uma coisa aqui. É o personagem preferido do Matt Splinter. Exatamente. Não só o favorito, como o cara que fez... Cara, esse jogo eu lembro... Ele é muito marcante, porque foi um jogo que... Sabe aquele jogo que você pega depois de todo mundo e você ainda tem que enfrentar a poder pegar de fora? E você fala, cara, tô perdendo, não é justo. Aí eu falei, porra... Eu falei, cara, quem é o pior personagem desse jogo? Me diz o personagem mais... menos balance que tá... Não. Aí ele falou, ah, esse filho da puta que nada... Moleque, aprende a jogar com o maluco, fazer fila. Não largava o controle. Até que o inimigo descobriu um counter. Ele só conseguia me ganhar com um agem. Então vamos lá. Agora é com os meus poderes, eu escolho Mestre Splinter. Então, o round é meu, tá? Então vou falar aqui rapidinho só pra ela, porque eu vou ganhar. Basicamente, vou falar de um jogo que todo mundo conhece a franquia pelo nome mais moderno, né? Mas pra quem não conhece, ela ficou no PlayStation 1 com um jogo que só a primeira parte do nome igual. A segunda parte veio a sofrer modificação. Então, eu não tinha PlayStation, nunca fui um sonista, eu acho que eu nunca tive nenhum produto da Sony. Cachorro? Isso. Eu duvido que você nunca tenha tido nenhum produto da Sony. Né? Eu me arrisco realmente, a dizer. Isso é muito difícil, cara. Eu me arrisco a dizer. Tá se arriscando mal arriscado, cara. Tá se arriscando muito. Talvez eu já tenha tido DVD e CD virgem da Sony. Com certeza. Pilha, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Mas meus pais sempre me deram o Nintendo e eu acabei virando um nintendista. Meus amigos, vez sonistas, tinham sempre PlayStation 1, PlayStation 2 e eu lembro da música que eu escolhi. Ele tinha muito tempo uma febre na casa do Copo Cobra. Copo Cobra. É um jogo que me marcou porque eu tava acostumado a jogar os joguinhos de luta, Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters e o jogo que você usava arma. Falei, porra, maneiro jogar arma. E foi assim que conheci o jogo. E, cara, e a entrada desse jogo, começo, a abertura, que era uma época pra assistir um jogo de PlayStation 1 e você parava pra ver a abertura. Falava, cara, tem CG, vamos ver a abertura. E todo mundo, ninguém rápido. Mãe, vem ver o CG, traz o cachorro! E, enfim, aí nessa brincadeira, porra, essa abertura era foda, tinha uma música muito maneira. Toca aí, Disco Ninja do Cachorro Grego. Cachorro Braymond! Grego. Mas essa música tem rola uns malucos cantando no fundo, de Manolo, bolado, do Manolo. Manolo, cara, mas essa música ela começa toda em... Né? O crente que, porra, tu vai ter um ritmo tenso, aí de repente, porra, a parada esquenta, entra um ritmo ético e a parada entra no clima do jogo, né? E a maneira do começo da música, na verdade, que tocava no quando estava vendo o jogo, a narrador falava a seguinte frase: Transcending history and a tale of soul's word. Eternal Toads. E começa a porra da música, mas hoje na virada da ritmo, né? Quem tiver a oportunidade, vai no YouTube lá, Soul Edge, que era o nome do jogo, né? Só fala, ah, esse é de Soul Calibur. Não é de Soul Edge. Soul Edge é o primeiro jogo da série Soul Calibur, né? Soul Calibur, na verdade, é uma série de jogos. Tem Soul Edge e Soul Calibur. Tem um outro que eu estou me esquecendo, não, né? Soul Edge, chamado Soul Blade, né? É. Soul Rape. Soul Fuck. Cara, Soul Edge é a espada do mal e Soul Calibur é a espada do bem. Isso. Só que eu acho que a série é só Soul Calibur, não? Não, não, não. não. A história do Soul Calibur e do Soul Edge são a mesma história. Em um determinado momento do jogo, o nome do jogo deixou de ser Soul Edge e virou Soul Calibur. Isso. Só que, tipo, não existem, tipo, séries spin-off. Não. Talvez. Não, tem sim. Tem jogo de aventura pro Wii, co-op, zoado pra caralho. Anyways. Não, tonais são os mesmos, né? Você tinha lá o Mitsurugi, o Piditak, a Sofitia, o Rock, o Golda. A galera é, né? A ideia do jogo é a mesma. Só mudou mesmo por conta do lance da espada, né? Aí tiveram mudar o nome. Em vez de Blade 2, resolveram botar Soul Calibur. Beyblade 2. E depois ficou Soul Calibur pra sempre. Cara, o jogo é foda, a música é foda, sabe? Eu acho que o Senhor Eternidade não precisa nem gastar a música dele. Pode guardar a próxima oportunidade. É isso aí. Valeu, abraço. É isso aí, abraço. Falou. Tchau, Senhor Eternidade. Vai. Todo mundo aqui falou. Vai se fuder. Senhora, vamos embora! Deixa eu tentar lembrar qual música que eu escolhi aqui, peraí. Ah, sim, lembrei. Foi então, você tava falando aí do Soul Calibur, quer dizer, Eu sou Edge, não é Soul Calibur, não. É Soul Blade. É. Sou Rape. Sou foda. Falando aí de Soul Rape. Muito bom. E eu lembrei de um jogo muito semelhante, que é da mesma empresa, que se chama Tekken. Olha, Mestre só. Splinter. Você está familiarizado com esse jogo, Mestre Splinter? Tetris? Disco Ninja, toca aí a música do Tetris. Quem? É um joguinho de luta muito divertido, cara. E os Manolo escolhe aquele preto da ginga, maluca, e apertam todos os botões e ganham a porra toda. É, os malucos você, né? Mas enfim. Toca aí, Disco Ninja. Música do Tekken 5, chama... Selvageria... Pô, tá foda a tradução aqui, né? Wilderness é foda de traduzir, né? A luz da lua selvagem. A luz selvagem da lua. Foda-se, bonito Wilderness. Toca aí. Porque ela tem um clima muito tipo, fudeu, essa é a luta decisiva, o pau vai comer, meu irmão, esse é o boss, esse é o lance, meu irmão, é o lance. Aí, o Mestre Splinter tinha comentado do Comandante Cobra no Soul Calibur, e no Tekken ele dizia que quando tocava essa música, quando era esse mapa do Noob Wilderness, que ele não podia perder, que ele nunca perdia, mas é claro que ele perdia, porque ele é noob. Aí depois jogava o controle no chão e saía do quarto. Mas o Comandante Cobra, ele me amava nesse jogo, né? Mas é que como o Mestre Splinter, eu cheguei muito tarde na batalha Pokémon e... Só que eu não consegui pegar o Magari e eu queria punir todo mundo. Eu continuei sendo nada e até hoje sou nada no Tekken 6. Mas eu sou muito feliz que eu nunca vou desistir nunca. Então... Porque você é brasileiro. Eu sou brasileiro. Round 3. Round 3? Round 3? É isso aí, então quem o Logan? Enumere, liste e fale em prosa as regras do round 3. As regras são claras. As regras do round 3 são: tem que ser uma música da série do Mario. Do Mario! Ou seja, qualquer jogo do Mario, desde que seja um jogo do Mario Bros. Do Mario. Tentar qual Mario. Não pode ser jogo do Luigi. Não pode ser jogo do Luigi, não pode ser jogo do Yoshi, que eu pensei no Yoshi também. Não, mas no Disco Ninja 2 a gente fez uma homenagem ao Sonic, a gente fez um round inteiro só com músicas do Sonic. Então, por que não homenagear o maior ícone do mundo game? O baixinho, gordo, bigodudo, escroto, vermelho. O Mario! Então, nesse round 3, tem aí começando o Senhor da eternidade. Senhor da eternidade. Chipa duas seguidas, cara. Porra, com certeza, porque é assim que acontece. Que termina o round, começa o round, entendeu? Uau. Mas então, eu vou ser muito criticado por essa escolha. Muito criticado. Eu vou tirar pedras em mim. Pois eu escolhi uma música de uma fase de água. Uma fase de água. Eu sei que vocês pegam sobre fase de água. Você gosta de fase de água, cara? Ah, eu gosto. Ah, não, na moral. Obrigado, obrigado, Keio Logan. Obrigado. Assim, eu não vou falar que são as fases mais legais do mundo, mas eu lembro de quando eu jogava Super Mario World e usava Yoshi Azul. Ah, o Yoshi Azul. Não, mas de compensação sem Yoshi Azul, puta que pariu. Mas foda-se Super Mario World. É Mario 64. Toca aí a porra da musiquinha da água aí do Mario 64. Ninja viado. Cachorro viado. Essa música é muito relaxante, cara. Eu tô em torpor aqui. Eu vou dormir, provavelmente. Porque... Mas então, cara, fase de água é legal. Principalmente essa fase. Essa fase é muito boa. Eu lembro que nessa fase tinha tipo uma aranha bola bizarra que ficava em cima da água, nadando assim. Não, e tinha também uma moreia que tentava te matar, não tinha? A moreia gigante bolada sem amor, moleque. Agora, eu acho que é importante notar que a fase da água no Mario 64 era possivelmente muito mais agradável que as fases de água nos outros Marios 2D, né? Sim, principalmente a fase de água do Mario 64 era a melhor fase do Mario 64. Aliás, as fases de água eram as melhores fases. Que isso, galera? Vocês já repararam uma coisa muito curiosa? Quando você é 2D, você sofre os efeitos da gravidade dentro da água. Quando você é 3D, não. É verdade. Não, cara. É verdade. Quando você é 2D, você não morre afogado. Quando você é 3D, você, além de morrer afogado, você pode respirar moedas. É, amigo. É, moleque. Mas eu tenho uma teoria muito forte, cara. Eu acho que todo mundo odeia as fases da água pura e simplesmente por causa do tempo da água do Zelda, cara. Tá, certo. Com certeza. Cara, mas tem aquele mapa da água, ele vale por toda a escrotidão de milhões de mapas da água. Cara, mas tem no próprio Mario 64, tem a fase da água muito escrota, que tem que ficar também subindo, descendo o nível da água. É irada essa fase. Essa fase é irada. Aranhas, porra, é muito zoada essa fase. Essa fase é irada pra caralho, é uma das fases preferidas. É isso. Muito forte. Senhor da Eternidade, escolha o próximo oponente. Pô, mais Splinter, né, cara? O mais fraco. Então, Mestre Splinter, o seu turno, sua hora de brilhar e tentar vencer e humilhar o Senhor da Eternidade. Tentar? Tentar no... É a palavra aqui do vocabulário. Como não podia ser diferente, tinha o que tá no nosso podcast, né? E aí que eu tinha até me ligado, fui lembrado por meus amigos atentos. Mas é a música é simbólica, é do mob, né? Por causa da regra. É não do primeiro Mario, nem do Mario, nem muito menos do terceiro Mario, mas é do primeiro Mario que vendeu que nem água, posso dizer assim. Porra, todo Mario vendeu que nem água, cara. Mario, não. Por definição, vende que nem água. Vem até engarrafado. Não, okay, verdade? Então... Cara, é a água que vende que nem Mario. What the fuck? Ok, mas, cara, é recorde de vendas, é bom pra caralho, bom pra caralho. Assim, é raro ter um jogo que sai junto com um game, aí depois de 2-3 anos que o game foi lançado, ele é um dos melhores jogos do console. Então, toca aí, Disco Ninja do Cachorro Verde com a Língua Grande. Thank you. estão ouvindo aí a musiquinha, tá? Que todo mundo conhece, né? Inclusive, então, essa música é um remix dela, a abertura de nosso podcast, né, cara? A entrada do nosso podcast, ó. Mas é remix, não pode um remix? Não, mas ele não escolheu o remix, não. Ele escolheu a música original. Senhor, eternidade. Já estava esperto aí. Claro, já queria desclassificar. Objection! Mas quando é que essa música aparecia? Eu lembro. Na fase do jogo. Na fase do jogo. Eu lembro, esse jogo tinha muitas fases, tinha muitos inimigos. Então, é até interessante, porque eu fui aí no YouTube, né, no site, e eu fiquei ficando a dúvida, que eu, se não me engano, é na tela de seleção de fase que toca essa música, mas é só quando você tá com o Yoshi. Não, toca várias vezes. Não, toca, você tá viajando, vezes, cara. É. Você tá muito mal informado e sai do meu podcast. Então beleza, então valeu. Falou. Caralho. Mas saiba que... Cara, claro que não, é música não tocava só quando você tava com o Yoshi, não, mas eu acho que ela tocava também na casa do Yoshi, não tocava? Na casa do Yoshi? Acho que tocava sim. Porque a primeira fase do jogo, cara, primeira fase que podia entrar era uma cabana, uma favelinha do Yoshi lá. Ué, era a casa do Yoshi. Quer dizer, eu sempre achei isso, que fosse a casa era do tipo Yoshi. A casa do Yoshi mesmo. Tinha uma carta lá: "Oi, Mario, fui de Brinks por aí." Na real, tinha tipo um tilesetzinho que se repetia e sempre que tinha, tocava essa música. Tinha várias fases pra essa música. Também. Porque Super Mario World tem tipo 60 e tantas fases, mas tem, sei lá, 10 músicas. Então, sim. As músicas se repetem. É, cada fase tem uma temáticazinha que vai se repetir. Isso. Agora eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Faz a pergunta. No Super Mario World, o Mario usava capinha, certo? Isso. Certo. Se eu parou pra reparar como é bizarro aquele movimento que ele fazia quando ele usava a capinha como se fosse um paraquedas? Porque a capinha tava presa no pescoço, mas quando ele usa como paraquedas, ele tá segurando com as mãos. Então como é que ele tá prendendo a capa? Ele amarrou no pé? Cara, super powers. Cara, vou dizer o que eu acho, mas eu posso estar viajando. Eu acho que ele pega, tipo, a ponta da capa, enrola e segura com a mão. Então faz, tipo, sei lá, uma casinha. Não, ele segura, tipo, no pé e na mão, entendeu? No pé e na mão? Pô, não sei, foda-se, cara. A gente tá overthinking essa parada aí. Mestre Splinter, qual é o seu próximo adversário? Meu próximo adversário? Muitas opções, deixa eu pensar. Coroa. Cara ou coroa, o ninja inimigo? Coroa. Coroa? Tá, beleza, pera aí. Eu sou o rei. Ok, ganhou. Então, que Logan, tua vez. Beleza. Então, seguindo aqui, no momento da nostalgia com músicas do Mario, eu vou me lembrar de uma música que, na verdade, acaba sendo uma variação, mas não é remix nem mashup, mas uma variação da música que a gente tanto conhece do Mario. Aquela... Só que o que acontece? Cantando aqui ficou excelente, né? Só que acontece excelente, cara. Disco Ninja, toca aí o que o K.O. Logan acabou de cantar. E aí, com base nesse excelente loop que vocês acabaram de escutar, frutos de improvisação nata, eu escolho uma música que, pra mim, em inúmeros outros jogos, tipo, tem muitos jogos que você escuta uma música e você fala, porra, irada essa música, e ela é tão maneira que eu vou ficar só repetindo aquela situação pra poder escutar a música de novo. Você ficava se matando no Mario pra ouvir. Se essa foi essa música que eu tivesse escolhido. Só que a música que eu escolhi, na verdade, é uma música que você escutava quando você ficava extremamente pesado no Mario 64. Oh. Porque era a música que tocava quando você pegava aquele boné iradíssimo de metal! E é por isso que o Disco Ninja pode tocar a música tema, a música em loop de 10 segundos, que na verdade tem uma duração desnecessariamente extensa, do boné de metal do Mario. Era foda pra caralho mesmo. Metal Mario Exatamente. Cachorro! Eu lembro que eu ficava escutando essa música, tipo, eu ficava feliz quando eu pegava o boné de metal, sabe? E você ficava curtindo, triste quando acabava. É, isso, triste quando acabava, assim, triste. Aí eu voltava e batia no bloco pra conseguir pegar de novo e escutar a música. Eu gostava muito daquela música. E a malandragem é o seguinte, a música não é extensa, não. A música é tipo, cara, é um loop de, sei lá... Cadê? Tá desclassificado, tá desclassificado. Desclassificado, velho. Essa música, indiretamente, ela é um remix da música da Estrelinha, cara. Sim! Caralho! Não, então é um remix. Você tá desclassificado. Não, porque ela tá no Mario 64. Pode ser utilizado. Não importa. É um remix que tá dentro do Mario 64. A regra é clara, senhor Eternidade. Pode ser utilizada porque está no jogo. Não, é desclassificado. Se alguém peidasse no meio dessa música, aí não poderia ser usado. Mas, é verdade. Mas ninguém peidou. Eu peguei a música original como ela é no Mario 64. E ela não é chamada de... Mas ela, original, já é um é chamada de Metallic Mario. Ou senão, é Metal Caffeine. Você precisa disso mesmo pra tentar ganhar, Senhor Eternidade? Você não se garante? O Cryologa foi classificado em quase todas as músicas. Killer Instinct já tinha 32 músicas do Killer Instinct, então não vai. Mas não tem regra, pô. Tem que contar, e mais, a música é de um CD, cara. Então é um remix. Porque você CD não é a música original que toca no jogo. Outra coisa, a outra era uma merda do mashup, que não é um remix. E agora? Claro que é um remix. Não, é um mashup. Tem um grito no e meio. E agora, aqui. Naquela pra ser do Mario, ele bota um remix, cara. Aí, sério. Zero pra ele. Nesse momento, eu preciso falar uma coisa muito importante. Ouvinte, você decide. Você decide. 0300 e eu tenho baixo pessoa. Por apenas 990 ligação, você... Mas aí, então, ficam os meus 200 aqui com um Super Mario 64 Metal Cap. Agora, quem é o próximo? Opa. Quem é o próximo? Então vamos lá, que eu quero saber se alguém vai conseguir me ganhar com uma música do melhor jogo de Mario que tem aí. Senhor da Eternidade, qual o melhor jogo de Mario? Mario 64. Vai se fuder. A música eu escolhi do Super Mario RPG. Jogo excelente do Super Nintendo. Meu jogo preferido de Mario. Por mais que não seja tão Mario assim, ele é o melhor jogo de Mario. Desclassificado. Acabou de admitir que não é tão Mario. Mas o jogo, se eu não me engano, foi feito pela Square, não foi? Não, a regra é clara. Tem que ser do Mario, entendeu? E o jogo é do Mario. É Super Mario RPG. Não é Luigi and Friends. Ou whatever. Luigi's Mansion, fuck. É Super Mario RPG. The Legend of the Seven Motherfuckers. Essa música toca naquela hora em que o Croco... Tu lembra do Croco? Grande Croco. Grande Croco. O Croco rouba as moedas do Mallow, aquele bicho que era pra ser o Kirby e virou um bicho amarelo estranho. Aí a gente vai atrás do Croco, o bandido que roubou as moedas do avô dele. Então você chega num lugar chamado Caminho do Bandido e toca a música que está aí, Disco Ninja. Cachorro isso daí, meu irmão! Eu lembro que eu fiquei muito tempo perdido atrás desse Croco, que ele ficava se escondendo na florestinha. Você tinha que, tipo, dar a volta pra ele, dar um susto por trás dele, pra ele se surpreender e você conseguir entrar em luta com ele. Mas eu não sabia disso, então eu sempre passava na frente dele. Aí ele me via e falava, ah, vou fugir. E eu fiquei, tipo, 2 horas atrás do Croco, fudido. Ouvindo essa música. Muito tempo ouvindo. Isso junto com a música de luta, né? E por isso, como eu acho que essa é uma das músicas que eu mais ouvi em Mario, tá aí minha escolha pra fechar esse Disco Ninja. Então já sabe, melhor jogo, melhor música, melhor participante, cara. Vota aí! Música. chegando na vez do final do nosso Disco Ninja. Ha, ha, ha, ha. Disco Ninja, Disco Ninja. Cachorro do pagode. Mas já? Já acabou? Caralho. Baixa pra edição do maior astral. Lembrando a galera que ela tem que acessar aí www.baixofrentesoco.com pra votar quem é o Ninja Ultra Master Fucking DJ. E pra isso, vamos fazer uma recapitulação do Round 1. Que o Logan, você lembra das músicas que nós falamos no Round 1? Todas elas? Todas elas. É, eu lembro que no primeiro round, o Mestre Splinter escolheu um remix da Kukari Wild, certo? Oh, isso aí. Lost Woods. Lost Woods. Então, remix do Lost Woods. Ninja Inimigos, que eu olhei uma música do Sonic, que agora eu esqueci o nome, é Dash? Sky sei lá Chase. O que é. Isso, exatamente. Igualzinho Dash, igualzinho a Sky Chase. Com certeza. Mas eu lembro que é uma música mais calminha, que o Tails tá pilotando lá o avião, então tá tudo tranquilo, tá meio bem calmo. É, o querido Senhor da Eternidade. Sangue! Escolheu uma música que foi desqualificada. E aí. Qual a razão? Porque razão. Você escolheu essa música. Quem não lembra da música? Tá certo, fez cascada porque foi eu que escolhi. Razão. Ele escolheu a música do maluco tocando a guitarra bolada do Dr. Willy Nonet. Dr. Willy Nonet. Aliás, falando nisso, cara, bota o link lá do viado francês, né, cara? Pra prestigiar o maluco lá. É verdade, é verdade. Lembrando que o Senhor da Eternidade disse que a música, apesar de ser um viado francês, isso é boa. É muito boa. Todas que ele faz são boas. E o que? O Logan escolheu o quê? E eu escolhi o Mamilos Mashup Remix de Smack My Bitch Up com Mortal Kombat. Bate na minha puta nesse combate mortal. Que foi desclassificado. Ou quebre os meus ossos, que é a tradução do lado do vídeo que eu fiz, que é Smack My Bomba. E no round 2, o nosso round especial de jogos de luta, o que é o Logan escolheu a música de Killer Instinct, o tema do Jago. Enquanto o Senhor da Eternidade no canto direito do ringue escolheu a música de Tekken 5, a Selvageria da Luz da Lua. O Mestre Splinter no meio do ringue sentou na porra toda e escolheu a música do jogo de luta que eu estou enrolando pra lembrar aqui, porque eu não lembro a música que ele escolheu aqui. Então, caralho, escolhemos o Soul Edge. Sou foda. Sou foda. E o Ninja Inimigo escolheu a música dos Rival Schools. Então, não se esqueçam. E no nosso terceiro round, como é que foi, Senhor Eternidade? Peraí, tô vendo uma coisa muito, muito... Desqualificado. Foi a música do Metal Mario do Ken Logan, a música do Fase da Água do Mario 64 do Senhor da Eternidade, a música do tema Overworld, Super Nintendo, Super Mario World com o Mestre Splinter e Super Mario RPG Bandit's Way do Ninja Inimigo. E é isso aí, votem, se derem mole, são feios e não sabem as regras. Tô falando, semana que vem o Ilapso não vai estar aí pra ler os e-mails, então a gente vai botar quem foi que venceu pra anunciar e botar a música pra tocar lá de fundo da leitura de e-mails. E é isso aí, votem! Pra quem quiser entrar em contato com a gente, além de votar, como é que faz? Quem é o Logan? Muito simples, vai em www.baixofrentesoco.com. E senhor, tem na verdade, se o cara quiser mandar um e-mail pra gente? Já tomar no cu, pô. Mandando e-mail, velho. Já tem e-mail demais aqui, cara. Valeu. Observação, eu acho muito importante vocês começarem a arrumar uma caixa registrada, porque tem ouvintes querendo mandar cartas físicas para vocês. O pior é que isso é verdade. É verdade. A não ser que queiram mandar dinheiro, né? Tem isso também. Mas ainda é mais prático você dar agência e a conta corrente? Não, mas se ele quiser mandar um jogo de PlayStation 3, por exemplo, aí pode. Ah, então é verdade. Aceitam, né? Jogos em vez de pecúnia. Pecúnia. Se quiser mandar um correio eletrônico para nós aceitamos de bom grado para Eu Gosto @baixofrentesoco.com e o Twitter, Mestre Splinter. Se tu errar, vou te chutar. Fica no Twitter. Qual é? Baixo Frentesoco. É isso aí. Então, amigos, votem e vamos decidir essa batalha aqui. Só pode haver um em cada round. Então, até semana que vem. Isso aí, galera. Valeu. Abraço. No braço. No menos. Essa música, cara, ela lembra muito o cu, né? Porque o cu? Ela lembra muito o cu. Lembra muito o jogo. Ah, tá. Foi mal, ouvi o cu. É porque em Bolotão é você lembra muito o cu. Vamos curtir, então.